Ficheiro 24, 40. Com efeito, dois dias depois, à noite, diante de toda a família, exceto Rino, que andava a passear, antes de irem para a mesa, antes de ligarem a televisão, Lila perguntou a Marcello: Levas-me a comer um gelado? Marcello não quis crer nos seus ouvidos. Um gelado? Sem termos comido primeiro? Eu e tu? E perguntou imediatamente a Núzia: A senhora também quer vir? Núzia ligou o televisor e disse: Não, Marcello, obrigada, mas não se demorem muito. 10 minutos só, vão e voltem. Sim, prometeu ele feliz. Obrigado. Repetiu obrigado pelo menos 4 vezes. Parecia-lhe que era chegado o momento tão esperado. Lila ia dizer-lhe que sim. Mas assim que saíram do prédio, ela encarou-o e disse pausadamente, com a fria crueldade que facilmente lhe ocorria desde os primeiros anos de vida: Nunca te disse que te queria. Bem sei. Mas agora já me queres? Não. Marcello, que era alto e corpulento, um rapaz são e fogoso de 23 anos, apoiou-se ao poste de um candeeiro com o coração destroçado. É mesmo não? Não, gosto de outro. Quem é? Stefano. Eu já sabia, mas não queria acreditar. Podes acreditar, é assim mesmo. Vou matar-te a ti e a ele. Comigo podes tentar já. Marcello desencostou-se do candeeiro bruscamente, mas com uma espécie de estertor, mordeu a mão direita fechada em punho até ela sangrar. Gosto demasiado de ti, não sou capaz de o fazer. Então manda o teu irmão fazê-lo, ou o teu pai, ou qualquer amigo vosso, pode ser que eles sejam capazes. Mas esclarece-os bem de que têm de me matar primeiro a mim, porque se tocarem, seja em quem for, enquanto eu estou viva, sou eu que vos mato. E tu sabes que o faço, começo por ti. Marcello continuou a morder o dedo com fúria. Depois, uma espécie de soluço reprimido agitou-lhe o peito. Virou-lhe as costas e afastou-se. Ela gritou-lhe: Manda alguém buscar o televisor. Não precisamos dele. 41. Tudo aconteceu em pouco mais de um mês e Lila finalmente pareceu-me feliz. Encontraram uma saída para o projeto dos sapatos, deram uma oportunidade ao irmão e a toda a família, livrara-se de Marcello Solara e ficara noiva do rapaz abastado mais digno de estima do nosso bairro. O que podia ela querer mais? Nada. Tinha tudo. E eu, nada. Quando recomeçou a escola, senti o seu cinzentismo mais do que o habitual. Fui reabsorvida pelo estudo e, para evitar que os professores me apanhassem impreparada, comecei de novo a estudar até às 11 da noite e a pôr o despertador para as 5:30. Vi Lila cada vez menos. Em compensação, estreitaram-se as relações com o irmão de Stefano, Alfonso. Apesar de ter trabalhado na charcutaria todo o verão, passara nos exames de recuperação de modo brilhante, com 7 em cada uma das disciplinas que teve de repetir: latim, grego e inglês. Gino, que desejara que ele reprovasse para poderem repetir o primeiro ano da secundária juntos, ficou decepcionado. Quando viu que nós dois, agora no segundo ano, íamos e voltávamos juntos da escola todos os dias, exasperou-se ainda mais e tornou-se mesquinho. Nunca mais dirigiu a palavra nem a mim, sua ex-namorada, nem a Alfonso, seu ex-companheiro de carteira, embora a sala dele fosse ao lado da nossa e nos encontrássemos muitas vezes nos corredores, assim como nas ruas do bairro. Mas fez ainda pior. Depressa me chegou aos ouvidos que dizia coisas horríveis de nós. Que eu estava apaixonada por Alfonso e lhe tocava durante as aulas, embora Alfonso não me correspondesse, porque, como sabia bem, pois sentara-se ao lado dele durante um ano, ele não gostava de raparigas, só de rapazes. Contei isto a Alfonso Carracci, esperando que ele partisse a cara a Gino, como era obrigatório em tais casos, mas ele limitou-se a dizer com desprezo em dialeto: Toda a gente sabe que o paneleiro é ele. Alfonso foi uma descoberta agradável e providencial. Dava uma impressão de limpeza e de boa educação. Embora nas feições fosse muito parecido com Stefano, os mesmos olhos, o mesmo nariz e a mesma boca, embora com o crescimento o seu corpo estivesse a tomar formas idênticas, cabeça grande, pernas um bocado curtas em relação ao tronco, embora no olhar e nos gestos mostrasse a mesma suavidade, Sentia nele uma total ausência daquela determinação que se escondia em cada célula de Stefano e que, em minha opinião, acabava por reduzir a sua cortesia a uma espécie de esconderijo do qual sairia inesperadamente. Alfonso era um rapaz que transmitia tranquilidade, aquele tipo de ser humano raro no bairro, de quem sabemos que não precisamos de esperar nenhuma maldade. Durante o percurso, poucas palavras trocávamos, mas não nos sentíamos embaraçados. Tinha sempre aquilo de que eu precisava, e se não tinha, ia correr buscar. Amava-me sem qualquer tensão, e eu afeiçoei-me a ele serenamente. No primeiro dia de escola, acabámos por nos sentar na mesma carteira, um gesto audaz naquele tempo, e apesar de os outros rapazes fazerem troça dele por estar sempre na minha companhia, e de as raparigas me perguntarem constantemente se éramos namorados, nenhum de nós pensou em mudar de lugar. Era uma pessoa de confiança. Se via que eu precisava de tempo para mim, ou esperava-me a uma certa distância, ou despedia-se e ia-se embora. Se percebia que eu queria que ele ficasse a meu lado, ficava, mesmo que tivesse outra coisa para fazer. Servi-me dele para evitar Nino Sarratore. Quando nos vimos pela primeira vez depois de Ischia, à distância, Nino veio imediatamente ao meu encontro, muito amistoso, mas eu despachei-o com duas ou três frases frias. No entanto, gostava muito dele. Bastava avistar a sua figura alta e magra para me ruborizar e o coração me bater desenfreadamente. Contudo, agora que Lila estava realmente noiva, oficialmente noiva, e com que noivo, um homem de 22 anos e não um rapazote, gentil, decidido e corajoso. Era mais urgente do que nunca eu arranjar também um novo invejável, reequilibrando assim a nossa relação. Seria fantástico sairmos os quatro, Lila com o seu noivo e eu com o meu. É claro que Nino não tinha um descapotável vermelho. Andava no segundo ano do liceu, portanto não tinha uma lira. Mas era 20 centímetros mais alto do que eu, ao passo que Stefano era uns centímetros mais baixo do que Lila. E falava italiano como um livro aberto, quando queria. E lia e conversava sobre tudo. E era sensível às grandes questões da condição humana, ao passo que Stefano vivia encerrado na sua charcutaria, falava quase exclusivamente em dialeto, não fizera mais do que a escola comercial, na caixa registadora da loja tinha a mãe, que fazia contas melhor do que ele, e embora tivesse bom caráter, era sobretudo sensível à movimentação lucrativa do dinheiro. Porém, embora a paixão me devorasse, embora visse claramente o prestígio que adquiriria aos olhos de Lila se me ligasse a ele, pela segunda vez desde que o virem me apaixonara, não fui capaz de estabelecer uma relação. O motivo pareceu-me muito mais forte do que o dos tempos da infância. Vê-lo trazia-me imediatamente à lembrança Donato Sarratore, embora não fossem nada parecidos. E o asco e a raiva que me suscitava a recordação do que o pai dele me fizera, sem que eu fosse capaz de o repelir, estendiam-se a ele. É verdade que o amava. Desejava falar com ele, passear com ele, e por vezes pensava, cheia de raiva: por que te comportas assim? O pai não é o filho e o filho não é o pai. Faz o mesmo que Stefano fez com o Speluso. Mas não era capaz. Assim que imaginava que o beijava, sentia a boca de Donato e uma onda de prazer e de nojo misturava pai e filho numa única pessoa. Um episódio que me alarmou veio complicar ainda mais a situação. Agora, Alfonso e eu tínhamos habituado a regressar a casa a pé. Íamos até à Piazza Nazionale e depois metíamos pelo Corso Meridionale. Era um passeio longo, mas falávamos dos trabalhos de casa, dos professores, dos nossos colegas, e era agradável. Mas uma vez, pouco depois dos paus, no início da Rua Larga, virei-me e pareceu-me ver, no aterro da linha férrea, com a farda de revisor, Donato Sarratore. Estremeci de raiva e de horror. Desviei logo o olhar. Quando olhei de novo, já lá não estava. Quer essa aparição tivesse sido real ou falsa, ficou-me gravado o som que o coração me fez no peito, como se fosse um tiro. E não sei porquê, voltou-me à lembrança a passagem da carta de Lila sobre o barulho que a panela de cobre fizera ao rebentar. O mesmo barulho regressou no dia seguinte, assim que avistei Nino. Então, assustada, procurei proteção no afeto por Alfonso e, tanto à entrada como à saída, mantive-me perto dele. Assim que avistava a figura esguia do rapaz que amava, voltava-me para o filho mais novo de Dona Aquile, como se tivesse coisas urgentes para lhe dizer. e afastávamo-nos conversando. Foi um período confuso. Apetecia-me aconchegar-me a Nino e, ao invés, tinha o cuidado de estar colado a Alfonso. Aliás, receando que ele se aborrecesse e me trocasse por outras companhias, comportei-me sempre de modo muito gentil com ele. Às vezes até lhe falava com doçura. Mas assim que me apercebia de poder estar a encorajar a inclinação que ele tinha por mim, mudava de tom. E se ele me interpreta mal e me faz uma declaração de amor? Preocupava-me. Seria embaraçoso, teria de rejeitá-lo. Lila, da minha idade, estava noiva de um homem adulto, Stefano, e seria no mínimo humilhante para mim andar com o rapazinho, o irmão mais novo do noivo dela. A mente, entretanto, desenhava arabescos incontroláveis, devaneava. Uma vez, em que regressava com Alfonso pelo Corso Meridionale, sentindo-o ao meu lado como um escudeiro que me escoltava por entre os mil perigos da cidade, pareceu-me interessante que tocasse a dois Carracci, Stefano e ele, a função de protegerem, ainda que de formas diferentes, Lila e eu do mal do mundo, desse mal que experimentámos pela primeira vez, quando subimos a escada até casa deles para ir buscar as bonecas que o pai nos tinha roubado. 42. Gostava de fazer associações daquele género, sobretudo se se relacionavam com Lila. Traçava, como se usasse um esquadro, linhas de ligação entre momentos e factos distantes entre si. Estabelecia convergências e divergências. Naquela época tornou-se um exercício cotidiano. Tinha estado tão bem em Ischia como Lila estivera mal na desolação do bairro. Tanto sofrera eu por ter de sair da ilha, como a felicidade dela aumentara. Parecia que, devido a uma qualquer magia maldosa, a alegria ou a dor de uma pressupunha a dor ou a alegria da outra. Achei que o aspecto físico também participava dessa oscilação. A Ischia sentira-me bonita, e essa impressão não se dissipara depois do regresso a Nápoles. Durante a maquinação constante ao lado de Lila, para ajudá-la a desembaraçar-se de Marcello, houvera até momentos em que voltara a considerar-me mais bonita do que ela, e em alguns olhares de Stefano, captara a possibilidade de lhe agradar. Mas Lila agora estava em vantagem. A satisfação redobrara-lhe a beleza, ao passo que eu, desgastada pelos trabalhos da escola, consumida pela paixão frustrada por Nino, estava de novo a ficar feia. A cor saudável estava a debutar e o acne a regressar. E de repente, uma manhã surgiu também o espectro dos óculos. O professor Gerassi interrogou-me sobre qualquer coisa que escrevera no quadro e apercebeu-se que eu não via quase nada. Disse-me que devia ir de imediato a um oftalmologista. Escreveu-me isso no caderno e quis ver a assinatura de um dos meus progenitores no dia seguinte. Voltei para casa, mostrei o caderno. Estava cheia de sentimentos de culpa pelas despesas que as lentes implicavam. O meu pai assombrou-se. A minha mãe ralhou-me. Estás sempre em cima dos livros, estragas a vista. Pareceu-me muito mal. Quer dizer que fora castigada pela soberba de querer estudar? Então e Lila? Não tinha lido muito mais do que eu? Então por que é que ela tinha uma vista perfeita e eu via cada vez menos? Por que é que eu tinha de usar óculos para o resto da minha vida e ela não? A necessidade de usar óculos aumentou a minha mania de encontrar um desígnio que, no bem e no mal, ligasse o meu destino ao da minha amiga. Eu, cega. Ela, um falcão. Eu, com a pupila opaca. E ela, continuando a se me cerrar os olhos e a lançar olhares que viam ainda mais. Eu agarrado ao braço dela, por entre sombras, e ela a guiar-me como um olhar apurado. Por fim, o meu pai, graças às suas negociatas na câmara, arranjou o dinheiro. As fantasias atenuaram-se. Fui ao oftalmologista, ele diagnosticou-me uma forte miopia e os óculos concretizaram-se. Quando me vi ao espelho, a minha imagem demasiado nítida foi um duro golpe. Impurezas na pele, cara larga, boca grande, nariz grosso, e os olhos aprisionados na moldura da armação, que parecia desenhada com fúria por um desenhador raivoso, sob as sobrancelhas já de si demasiado espessas. Senti-me definitivamente desfigurada e decidi pô-los só em casa, ou no máximo quando tivesse de copiar alguma coisa do quadro. Mas um dia, à saída da escola, esqueci-me deles na carteira. Voltei à sala a correr, mas o pior já tinha acontecido. Na pressa que nos assaltava a todos depois do último toque da sineta, tinham ido parar ao chão. Tinham uma haste partida, uma lente quebrada. Comecei a chorar. Não tive coragem de ir para casa. Refugiei-me em casa de Lila em busca de auxílio. Contei-lhe o que me acontecera. Pediu-me os óculos, examinou-os. Disse-me para os deixar ficar. Expressou-se com uma determinação diferente daquela que habitualmente tinha. Mostrou-se mais calma, como se já não fosse preciso lutar até ao extremo pelas pequenas coisas. Imaginei qualquer intervenção miraculosa de Rino, com as ferramentas de sapateiro, e voltei para casa esperando que os meus pais não reparassem que estava sem óculos. Uns dias depois, ao fim da tarde, ouvi que me chamavam do pátio. Lá embaixo estava Lila. Tinha os meus óculos postos, e à primeira vista o que me impressionou não foi o facto de estarem como novos, mas sim que lhe ficavam bem. Corri lá abaixo a pensar. Por que é que lhe ficam bem a ela que não precisa de óculos e a mim que não posso passar sem eles me desfiguram a cara? Assim que cheguei à porta, ela tirou os óculos, divertida, batendo as pálpebras. Disse-me, fazem-me doer os olhos. E pôs-me-os na cara, exclamando, que bem que te ficam, deves usá-los sempre. Entregara os óculos a Stefano, que os mandara arranjar por um oculista da baixa. Murmurei envergonhada que nunca lhe poderia pagar. E ela replicou com ironia, talvez com uma pontinha de perfídia. Pagar em que sentido? Dar-te o dinheiro? Sorriu e depois disse orgulhosa. Não é preciso. Agora faço o que me apetece com o dinheiro.